tarde, eu vou 1806, ciente da informação vossa. Tomei Aracaju, aguarde a cópia, 1021. Na sua escuta aguardando a cópia, tem a saída prevista? Puca. Obrigado. Salvador, boa tarde, altera 31144, identifica 1-80 para o 1-50, informação Oscar. 31144, identifique, desça e mantenha nível de voo 090. Chegada Mari. Chegada Mari, desça ao 090, identificou, altera 31144. Gol 1924, reduz a velocidade para 2109. Segue tráfego da companhia. Boeing 737, 8 milhas à sua frente, com velocidade inferior. É 210 nós, igual no 94. Solo azul 4463, está no gate 1 para puxa aceleramento. Autorizado, chame táxi. Chamarei. Linha 4000 pés, ajuste do altímetro 1021. Mantenha a presente velocidade, informe para a redução. Tan 3566. Afirmativo, 4000, 0021, 969, 3566. Controle Salvador, é o Pastor 32. Pastor 32, prossiga. Mantenha 209, solicita o 1110 para livrar a formação. Suba e mantenha nível de voo 1110. Pastor 32. Autorizado 1-0, Pastor 32. P5240, desça e mantenha nível de voo 050. 050, 5240. Perda, vai dar a Púcara, Cajô. 1208, o controle e o transponder 5564, com 1806. Correto, chame pronto no 806. Vai chamar pronto no 806. Recife 5490, chame Recife em 12685. Trip 5490, call Recife Center Frequency 12685. Enable 12545. 2685-12545, Trip 5490. Good day. Estabilizado, 1600. No 600, chama a torre 16, 2 milhas para Simbra, completa final do ILS com 1021. 7226. Motor de Salvador, boa tarde, voo no 328, 7270, sente na informação ótica. Gol 1697. Desça e mantenha nível de voo 080 na chegada. Confie, identifique. 1697. Identificou, descendo para o 080, gol 1697 na chegada. Bom. Torre de Salvador, gol 1328, nível 170. Centro da ótica. E dois. Correto, chama pronto. Boa na mensagem. Autorizado 070. Trip 5240, reautorizado 4000. 4000, 5240. Gol 1924, desça e mantenha 2000 pés, livre LS, acuse localizador. 3000 livre LS, se ajudar a localizar agora, 924. Um helicóptero à esquerda, uma cabeceira 90, não irá interferir com seu pouso. É, tchau 900. Aí, acusando o localizador, reduz a velocidade para 170 nós, segue 737 da Gol, 8 milhas à sua frente, reduzido. Ok, 2000, reduzi 170, 3566. Para o 090, 3144. 3144, desce e mantenha nível de voo 050. Respondeu 050, tá? 3144. Estabilizado o voo no 924. 924, torre no 186. No 186, voo no 924. Tá 3566, livre LS. Gente, 66. 4, passar de checar visual. O número dos 4 agora fica livre. Para informação, helicóptero à esquerda da cabeceira 10, na United Fields, seu posto. 7, boa 9, 2, 4, guarda. Vem 00, solo 58, libera direito, chama 9, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 9, 2, 1, 9, 0, 0. Chegada a man, ajuste no 0, 2, 0. No 021. 109 a bordo, 3 horas e 10, alterno Salvador. Bem, obrigado. Trip 5240, desça e mantenha 2000 pés e sinal VLS está autorizado com 1021. Acuse o localizador. Descida 2000, autorizado VLS reportará no localizador 5240. Via Alterno Salvador. Tax aprovado, Indy Alpha, reporte do ponto de espera do 90, com a torre na frequência 118.6, ajustado no 021, está livre da restrição. O azul 4463. Indy Alpha, ponto de espera 18.6, liberado a restrição 4463. Saitana 3.5.6. Continue a aproximação, agora está ali vento no 30 graus, 8 nós. Gente, minha beira. Salvador, azul 4463, ponto de espera 10, pronto. 4463, mantenha. Mantenha. Nós, 2021 é o ajuste, desde que mantenha 3 mil pés. Tráfego que o precede, a TR da trip à sua frente, 10 milhas com velocidade reduzida. Reduzindo, tá 3144, desce para 3 mil pés, 1021, tá 3144, cliente. Leda, Dael, Leda, eu disse. Controle 120, décima 8, transpondo 5547. Márcia Juliette, vamos na 600. Você vai alinhar na 17 para cruzamento autorizado. Márcia Juliette, após o passar, está livre o cruzamento. Na vertical da 17. Pode livrar no eixo de aproximação. Após o TAN, está autorizado o cruzamento na via 1735, na vertical 1735, mais 17, Cabral, aguardando a autorização. Salvador, 1924, tudo pronto? Suporte, Mestre Juliette, 1924. Mestre Juliette. 5240, completa sinal do ILS, torre 1186. Torre 1186 para... completar o ILS 5240. Um trip, um trip a 2 mil externos, porém está livre o cruzamento do campo na vertical da pista no 7, Mike Juliette, André. Reposte na vertical do Faro de Itapuã. Confirme intenções? É, sobrevoo lá em Alphaville, retornando para Alphaville 1. Ok, excelente. Está livre o cruzamento do campo, agilizando a medida possível. Livre da presente, Mike Juliette, André. Torre, o 35240, fui ILS. 240, Otávio, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Um helicóptero cruzando o campo em direção à linha do litoral, não irá interferir com a sua aproximação. 75240, aguardando a autorização. Salvador, uma boa tarde, tá 3216, informação Oscar. O azul para o patente. 3566, solo 03, chame no 219. 25, limite QB Mike 120 de Simbra, desça e mantenha 5 mil pés. Então vai manter 225 agora, limite a 120, QDR 120 de Simbra, com 1697 descendo para 5 mil. Positivo, passaria do 2230, reduz a velocidade para 220 nós. Está sob vetor, curva à direita, proa 160. Vai ultrapassar o localizador, o limite desta proa é o QD Mike 080 de Simbra. Desça e mantenha 6 mil pés. Proa 160, limitado pelo QD Mike 080 de Simbra, descendo para 6 mil, confere? Confere. Controle Salvador, boa tarde, T32, 16, informação Oscar, atingiu 150. Desse mantém nível de voo 050, identifique na chegada Maritan 3216. Descendo 050, perfil da Maritan, identificação está 3216. Está 3144, localizador 10. 3144, completa final do ILS, torre 1186. Torre 1186 completa, está 3144. 04.000, gol 328. Gol 1328, desça e mantenha 2 mil pés, está autorizada a final do procedimento ILS, acusando o localizador, 1021 é o ajuste. 1021, 2000, autorizada ILS X-Ray, gol 1328. 0, baixar e travar. C4, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, eu disse. Controle 120-8 e o transpondo é 5597, o Carcará 18. Vai não interferir com a sua aproximação. Sentido tráfego, 3144, aguardando o pista livre para pouso, 3144. 4463, decolou 05, 120-8. 208, obrigado, senhor. Correto, parte militar, senhor Alexandre. 50, 1697. Azul 4463, submantém nível de voo 1180. Para o nível 1180, azul 4463. Gol 697, curve à esquerda para o 170. Esquerda 170, gol no 697, mantém 5.000? Vê se mantém 3.000 pés no 697. 3.000 pés no 697. Passaredo 2230, esquerda proa 100, permanece o limite. Esquerda proa 100 limitado, que demais que 80 de cima. O passaredo 2230, desça e mantenha 3.000 pés. 3.000, passaredo 2230. Espero, grato. Um abraço. Valeu. 4460 livre, tudo autorizado. Livre autorizado 9023, 144. Porta aí, pássaros na final. 1208, acena 5565, gol 9754. Portão 8, chama pronto. Chamarei. Tudo completo a final, torre 986. 786, gol no 322. Boa tarde, gol no 328. Boa tarde, gol no 328, reforço no externo baixado e travado. Um helicóptero à direita do externo, mantendo 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. 7 repassará o externo, não tem tráfego à vista, gol no 328. Posição de 2 horas. 7, gol no 328. Exato. Para 3.000, pro 060 para o localizador, reportará estabilizado, passarei 2230. Salvador, ué. Paulo Salvador, abjante 6721, puxa acionar posição 04. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Vai seguir 737 da companhia Gol à sua frente, meia dúzia de milhas. Reduziu 709, passaria 2307. Informo que a aeronave à sua frente está com velocidade reduzida já para a final. 7, 2230. Gol 1697, passando Duna, completa final do ILS, torre 1186. 1686, muito boa. Torre Gol 1697 na final, 1670. 1697 da Gol, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Entre 5.40 graus e 10 nós. É um helicóptero à direita do externo. Mantendo 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Sem estar acerto de costa, ele está aguardando ficar livre. Gol 1697. TAM 3216, reautorizado 2.000 pés, reduz a velocidade para 190 nós, 1021 a coisa localizador. Sim, autorizado 2.000 pés, 1021, reduzindo, chamarei localizador, TAM 3216. aproximando da Juliette, seu TAM 3144. Ingresso Juliette, portão 5. Ingresso na Juliette, para o portão 5, TAM 3144. 186, passa agora a Duna, bom ponto. Torre 186, obrigado. Runa 328, solo 12, para a direita, chamando 21 na décima lava. Direita 219, boa. Alô, Salvador Web 6721, para o táxi, temos 166 a bordo, 315, Recife. 7, estão no zero livre, todos autorizados. Autorizado Pouso Gol, 1697. 22, no ajuste. 20, obrigado, um bom dia, Mercedes. 14463, chame Recife em 1251. 4463, Recife em 251, obrigado, senhor. Quantificar o número 2 para Pouso, aguarde que está livre, né? 1950 graus, 10 nós, 1 helicóptero. A direita do externo, mantendo 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. 7-2-2-3-0. Alô, Salvador, bom dia, Gono, 322. 328, reporte de São Juliette. A gente é Juliette, 22. Solo, Salvador Azul, 4-0-8-4, para Pushback, acionamento. Posição 3. Autorizado, Azul Chantage. Chamará para o táxi Azul 430. Torre. Salvador Abjet 6721, ponte perna da 10 pronto. Salve Abjet 6721, mantenha. Mantenha? Mantenha o ponto de espera, é um tráfego nacional. Mantém o ponto de espera, meta 2. Volume 97, solo 1 no 4. Libera a direita, chama 2 no décima lava. Direita ou 2 ou 9, chama. Pastor 3-2. 70 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível de voo 110 e chame Aracaju em 1203. Pastor 32, serviço radar terminado, chame Aracaju em 203. Chamará Aracaju. 2230. Com 1-3-2-8 da Juliette. 1-3-2-8, mantém a da Juliette. Mantém a Juliette com 1-3-2-8. Salvador, o Gol 806 para puxa acionamento, posição 6. Autorizado, chama o táxi no 806. Para chamar o táxi no 806. Controle, o TAM 3216, localizador. 3216, 2 milhas e meia para Simbra, completa final, pista 10, torre 1186. 186, obrigado, até daqui a pouco. A 6721 não decola de imediato assim que autorizada? Afirmo. Então alinha e mantém preparando, se capturou no zero. Ali mantém preparado, 6721. Maravilha. 2230, solo 1-6, libera a direita. Pichando solo 1-2-1, décimo lado. Libera a direita, solo 2-1, nova passaria 2-2-3-0. Solo azul 4089 para o táxi 101 a bordo, a autonomia de 3 horas e 9, alterna com 20. Solo Salvador, boa tarde, passaria 2230. 4089 direita, ponte espera 18612 a 1020, boa viagem. Direita, ponte espera 18612 a 1020. 2230, reporte antes da Juliette. Boa tarde. Antes da Juliette, reportará 2230. No 328 da Gol, ingresso à sua esquerda, Juliette, portão 3. Juliette para o 03, Gol no 328. Controle Salvador, boa tarde, Oxenair 63, ano seco. Oxenair 6315, boa tarde, identifique, vê se mantém em nível de voo 050 na chegada bom. Identificou 050 na bota, 63, ano seco. Espera 18612, 1020, bom verde. Martin de Alfa, ponto espera 1862, 1806. 1907, Juliette, após aeronave da Gol, Juliette, portão 2. Após aeronave da Gol, Juliette, portão 2, Gol no 697. 2230, segue o Gol, remota 14. Segue o Gol para remota cara, 14, passaria 2230. Controle Web 6721. Mantém azul 4089, cabeceira no zero. Ali mantém cabeceira no zero, azul 4089. Zoom, atenção, vigilância, contato radar na decolagem. Ok, subindo 330, 6721. Solo 20, direito, 2-1 no meio, Solo Salvador, muito bom dia, 3-2 no meio, livrando a época. 3-2 no meio, ataque via Alfa, um posto no Alfa e Juliette, 3-2 no meio. Trouxa na minha 3 no seco. 4-0, no 806, após a rolagem do azul, ali mantém. Após a rolagem do azul, ali mantém, no 806. Brasil, proa 230, pra evitar. Autorizado desvio, reporte ao término.